Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar, Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Alice ficou mesmo aborrecida quando o seu marido Pedro chegou a casa e lhe disse que teriam que deixar a aldeia onde moravam. Eram muito jovens, estavam casados, havia pouco tempo e a ideia de deixar a família ir para um lugar desconhecido deixou Alice completamente fora de si. Mas o patrão tinha chamado Pedro e disseram-lhe que precisava de uma pessoa de confiança na nova empresa que iriam abrir na capital e, segundo Pedro, ele era essa pessoa. Significava que iria ganhar mais e subir na sua carreira. Antes da Sónia continuar a contar esta história tão interessante, quero cumprimentar os ouvintes do programa Mulheres de Esperança. É um prazer para nós estar aqui mais uma vez e fazer-lhe companhia durante esta próxima meia hora. Ouça esta música que nós voltaremos logo a seguir. de esperança. Olá, ouvintes. Eu tinha começado a contar-vos a história da Alice e do Pedro, dois jovens recém-casados que, por questões profissionais, tiveram que mudar de uma pequena aldeia, onde conheciam toda a gente, para a grande cidade, onde tudo era bem diferente. Pedro adaptou-se bem e estava feliz com o seu trabalho, pois agora tinha mais responsabilidade e ganhava mais. Mas dentro de pouco tempo aperceberam-se que, apesar desse aumento, o dinheiro não chegava, pois as coisas eram muito mais caras do que lá na pequena aldeia onde tinham crescido e vivido. Para Alice deve ter sido bem difícil viver longe de tudo o que lhe era familiar. Era sim, e por causa do custo de vida, ela também teve que arranjar um trabalho. E depois de muito procurar, por fim achou um emprego num lar de idosos, onde fazia as limpezas e cuidava também de algumas pessoas, quando era necessário. Logo que passou a primeira semana, a dirigente do lar chamou-a e disse-lhe que daí em diante ela ficaria a tomar conta de uma das utentes, a Dona Margarida, uma senhora nos seus 80 anos adiantados e confinada a uma cadeira de rodas. Foi um grande voto de confiança, pois estava lá há tão pouco tempo. Pois foi, Sara. Mas a Alice não ficou nada feliz e quando chegou a casa desabafou com Pedro, que não compreendia porque não lhe tinham dado outra pessoa para cuidar, pois com certeza aquela senhora iria dar-lhe muito trabalho. O Pedro tentou animá-la e disse-lhe: tenha certeza que vais sair-te bem. Tu tens muito jeito para cuidar das pessoas e quem sabe poderás aprender algo novo. A Dona Margarida vai gostar muito de ti. Já chegou, estrelas a brilhar. Outro dia se passou, mais um luar esteve sempre perto pra me ajudar. E eu sei que dá. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Este é o seu programa Mulheres de Esperança. A Sónia está a contar uma história interessante sobre uma moça que encontrou trabalho num lar de idosos e a quem deram a responsabilidade de cuidar diretamente de uma das utentes. A Dona Margarida era uma senhora muito calma e Alice reparou que ela não tinha visitas da família e um dia perguntou-lhe porquê. A Dona Margarida contou-lhe que o marido morrera há vários anos, que tinha 3 filhos e 7 netos e que não a visitavam porque a achavam completamente inútil. Tiveram um acidente que a deixara impossibilitada de andar e nada de visitas. Ela disse à Alice: eles acham que eu tenho ideias muito antigas, muito fora de moda e por isso eu falo pouco. E infelizmente, Sónia, os lares estão cheios de pessoas como a Dona Margarida. A Alice não conseguia esquecer as palavras da Margarida e um dia chegou ao trabalho muito zangada com o marido, o Pedro. Durante aquele fim de semana não lhe dirigia a palavra. Depois de uma longa conversa, a Dona Margarida mostrou à Alice como estava a ser injusta e como deveria pedir desculpa ao Pedro pela sua agressividade. Numa outra altura, quando Pedro adoeceu e Alice não sabia o que fazer, Margarida ensinou-a a fazer um remédio caseiro. Alice seguiu as instruções e dentro de poucos dias as dores de Pedro tinham passado. Bem, Dona Margarida, disse ela à idosa, a senhora sabe tanto sobre tantas coisas, a sua família nem sabe o que está a perder. Dentro de pouco tempo, Alice sabia que podia falar com a Margarida sobre qualquer assunto de saúde, problemas, ideias para os novos pratos de cozinha, dificuldades na sua relação com o marido. Muitas vezes, quando as saudades da família apertavam, chorava junto da senhora idosa, que sempre tinha palavras para consolá-la. Havia tanta sabedoria naquela mulher e estava sempre disponível para partilhar do que sabia com Alice. Quando Alice engravidou, ficou empolgadíssima e, claro, partilhou a sua alegria com a Dona Margarida. Durante as longas semanas de gravidez, a idosa estava lá para ouvir as suas queixas, especialmente o seu receio de dar à luz. Que bonito, Sónia, encontrar alguém com quem podemos partilhar a nossa vida e ainda receber conselhos sábios sem pedir nada em troca. A relação destas duas mulheres tornou-se muito forte e muito bonita. E assim Margarida sentia que a sua vida tornara a ser útil para alguém e sentia-se amada e apreciada pela Alice. Por sua vez, esta sentia apoio e direção desta mulher mais velha. E foi assim que a Margarida se tornou mentora de Alice. Como eu disse no princípio, hoje há muita gente a sentir-se só e abandonada porque a idade avançou. Quem sabe alguma das nossas ouvintes tem este sentimento? Pensa que já não tem nada para dar a ninguém? Não pensa assim, querida. Pelo contrário, pensa antes que a sabedoria que adquiriu pelos anos e pela experiência é algo muito valioso e pode, deve ser, partilhado com outros. A ouvinte, tal como a Margarida, pode fazer uma grande diferença na vida de outra pessoa. A sua honestidade em partilhar os seus erros e as suas vitórias pode ser de grande valor para ela. Talvez se sinta nervosa, como a Alice, se vive longe dos seus familiares e teve que enfrentar uma nova realidade, um novo trabalho, seria bom que achasse uma mentora, uma pessoa mais velha, cuja experiência pode ser compartilhada consigo e que a ajudará e apoiará de uma maneira fantástica. Deus fala contigo pelo título do velho filme da televisão, na voz rouca do cantor da rádio, na publicidade presa na cauda de um avião. É Deus quem tu procuras, quem tu esperas, quem tu sentes aqui. E se Deus te chama pela trágica notícia do Jornal do Café, na frase bonita do SMS, ou no olhar do póster que tu não sabes quem é? É Deus quem tu precisas, que tu sentes aqui. E se Deus te desafia num sinal amolgado de perigo, num grafite pintado thank you. se Deus nos fala grande. É bom estar consigo no programa Mulheres de Esperança. E temos estado a partilhar a história da Alice, que encontrou em Margarida uma grande mentora, apesar de ser uma senhora incapacitada numa cadeira de rodas. Para espanto da Alice, a senhora deixou de ser um fardo para passar a ser uma bênção na sua vida. E vou contar-vos mais um pouco da história. Quando o menino de Alice nasceu, deu-lhe o nome de Pedro, como o pai. Adorava o seu papel de mãe e sentia uma alegria imensa ver o crescimento do seu bebê. Mas quando ele ficava doente, assustava-se muito, não sabia o que fazer e era sempre bom confiar os seus receios à Margarida. Por exemplo, quando os dentes do menino começaram a romper, Margarida ensinou-lhe uma das suas mesinhas caseiras que ajudou o menino a sentir-se mais confortável. Noutras alturas, quando perguntava à senhora uma opinião sobre algum assunto, ela respondia: "Eu não tenho a certeza, deixa-me orar sobre isso primeiro e depois falamos." E não é que muitas vezes, depois de orar, Margarida trazia um conselho, uma opinião, uma resposta, mesmo para o momento? Isto intrigava a Alice de tal maneira que um dia perguntou à senhora: "Dona Margarida, porquê é que diz que tem que orar primeiro?" "Oh, minha querida", respondeu ela, "posso ser velha, mas isso não me dá a capacidade de saber tudo. Mas sabes, conheço alguém que tem respostas para todas as nossas perguntas, para qualquer situação da nossa vida. Esse alguém é Jesus. Descobri isto há alguns anos quando o meu querido marido faleceu. Estava tão triste, tão preocupada. Não sabia como conseguir viver com os meus filhos. Não tinha trabalho e não tinha dinheiro. Uma amiga falou-me de Jesus. Disse-me que ele podia ajudar-me se o convidasse a entrar na minha vida. Não sabia como fazer isso. Por isso perguntei a ele em oração e disse: Jesus, tenho ouvido dizer que és o Filho de Deus, que veio a este mundo há muito tempo atrás porque sabia que as pessoas precisavam de ti. Eu sei que fazemos coisas que não são agradáveis a Deus. Mentimos, roubamos, matamos e muito mais. E que isto nos separa de Deus. Tu vieste e morreste na cruz e levaste o teu corpo, o castigo dos nossos pecados, pois éramos nós que merecíamos sofrer. Uma amiga disse-me que se eu cresse nisto, te pedisse para fazeres parte da minha vida. Tu enviarias o teu espírito para viver em mim e que eu iria experimentar uma paz maravilhosa e que tu me ajudarias a viver uma vida melhor aqui neste mundo. Preciso de ti, Jesus. Preciso da tua ajuda. Por favor, entra na minha vida." Bem, posso dizer-te que a partir daí recebi uma enorme paz dentro de mim e senti que poderia enfrentar a minha condição de viúva. Todas as vezes que enfrentava uma situação difícil, recorria a Jesus e de alguma maneira ele sempre me atendia. A minha amiga aconselhou-me a ler a Palavra de Deus, a Bíblia, e aí descobri coisas importantes para a minha vida. Às vezes era como se as respostas às minhas questões saltassem das suas páginas. Outras vezes, essa minha amiga dava-me bons conselhos e o assunto ficava resolvido. Outras vezes ainda, parecia que ouvia uma vozinha dentro de mim, guiando-me para a solução certa. Então, Alice, agora compreendes porque eu gosto de orar primeiro? Porque quando eu não sei, Jesus sabe o melhor para mim. Que conversa deliciosa essa da Dona Margarida. Que bom ter assim uma amiga tão sábia. E melhor ainda, que belo que ela contou a Alice sobre a sua fé em Jesus. A Dona Margarida contou a Alice que antes de Jesus morrer, ele disse aos seus discípulos que não ia deixá-los sós. Que pediria ao seu pai para mandar o seu espírito viver neles e em todos os que crescem nele. Eu conheço bem essa passagem que a Dona Margarida citou a Alice. Jesus disse: "Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não vai chamar a atenção para si mesmo, mas vai dar sentido a tudo o que vai acontecer e a tudo o que eu disse e fiz." Quando a Alice ouviu estas palavras, disse: "Mas isso é maravilhoso. Eu também quero. Ser mãe é um trabalho assustador às vezes e nem sempre tomo as melhores decisões em relação ao Pedro. Por isso quero também convidar Jesus a entrar na minha vida." Desde aquele dia em diante, Alice começou a sentir uma tranquilidade e uma alegria imensa. A sua vida mudou para melhor definitivamente. No seu programa Mulheres de Esperança, hoje estamos a conversar sobre algo muito interessante: o conceito do mentoreamento. Alguns sabem o que é, e outros não têm ideia de onde vem. Pois foi há alguns séculos que, na história grega, Ulisses foi para a guerra e deixou o seu filho Telémaco entregue aos cuidados de um homem chamado Mentor. Como o homem mais velho e experiente, estabeleceu com o jovem uma relação de respeito, de confiança e identificação mútuos. Mentor orientava, guiava, ensinava e inspirava o jovem para ser independente. Em vez de fazer por ele, ajudava-o a fortalecer nas suas decisões para torná-lo uma pessoa independente. Os desafios e problemas que vinham à vida do jovem encontravam no conselho de Mentor uma solução clara, protegendo-o de certos perigos de precipitação nas suas decisões. Os mentores modernos seguem as mesmas linhas de orientação na sua relação com as pessoas que ajudam. Partilham conhecimentos práticos de vida, através do diálogo e da relação de amizade e confiança. Ajudam a encontrar caminhos sem dar as soluções, mas ajudando os seus amigos a descobri-las por eles mesmos. São como uma caixa de ressonância, atentos ao stress e às situações difíceis que chegam às suas vidas. Afinal, parece que não é assim tão difícil ser uma mentora. É e não é. Para entender bem como fazer, podemos fazer esta pergunta a nós mesmos. Haverá pessoas que estão a seguir-nos, a desejar ser como nós, a pedir-nos conselho e orientação? Se assim é, já somos mentoras. Em última análise, alguém que se encontre numa situação como a da Alice à procura desse conselho, dessa resposta, qualquer que seja a situação, podemos levá-la a fazer o que a Margarida ensinou à Alice: ir a Deus, pedir-lhe ajuda, quando as suas opções se esgotaram. Ele ama e pode ajudá-la naquelas circunstâncias onde parece não haver saída, nem uma luz ao fundo do túnel. A ouvinte lembra-se do conselho especial que a Margarida deu à Alice? Esse é o que queremos dar-lhe hoje aqui. Procure aproximar-se de Deus com um coração sincero e humilde. Peça-lhe ajuda, através de Jesus Cristo. Deus ouve a nossa oração e está disposto a ajudar-nos em amor e compaixão. Jesus foi para os 12 homens que o acompanharam durante 3 anos o mentor por excelência. Ensinou-os, mostrou-lhes caminhos, revelou-lhes segredos de vida que eles não conheciam e ainda hoje ele pode fazer o mesmo connosco. Onde está, ouvinte? Adquira uma Bíblia, leia e verá muitas das suas situações serem transformadas. Não merecia. Chegamos ao fim deste momento agradável de conversa consigo. Voltamos para a semana, se Deus quiser. Até lá, pode contactar-nos para algo que precise através dos nossos contactos que daremos já a seguir. Um grande abraço e muito carinho. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.